Eu agradeço a Deus por homens de Deus que eu tenho conhecido ao longo da minha vida. Ainda conversava com os irmãos ali que vieram de Camaquã, e o pastor da igreja deles, lá em Camaquã, é um grande amigo meu. Não nos vimos agora há algum tempo, mas em torno de 25 anos atrás, a gente fez uma amizade, de vez em quando nos encontramos. E eles vieram morar aqui agora. E o pastor de lá disse: procure a igreja, tal. Que coisa boa quando a gente deixou para trás, tanto no passado, quanto é uma realidade no presente. Deixou um bom testemunho. Tive por 3 anos seguidos, quase todo fim de semana em Camaquã. Lá pelos anos de 88, 89, 90, faz um tempo isso, hein? E até hoje, então, tem irmãos que podem dizer: procure a igreja tal. No comércio, não se faz a mesma coisa. Quando vai se contratar um funcionário, não se faz alguma coisa. Não se busca referências. Tem que buscar. Se você, irmã, vai contratar uma empregada doméstica, por exemplo, alguém que vai vir trabalhar dentro da sua casa, cuidar dos seus filhos, se aparece uma pessoa lá na porta da sua casa sem referência alguma, você vai pôr para dentro? Pode dizer a verdade? Não. Pode ser uma pessoa muito boa, pode estar precisando daquele trabalho, mas... E você pode estar precisando do funcionário. Mas você vai... Então, tu tens uma referência para me dar? Ah, tenho. Onde trabalhaste antes? Em tal lugar. Isso é referência. A referência é boa? Então, você tem o testemunho de alguém que você pode contratar. Olha, essa pessoa trabalha, uma pessoa correta, uma pessoa confiável, uma pessoa que vai somar dentro do teu, da tua casa, dentro lá da tua empresa. Em qualquer lugar, precisamos de referência. Eu tive muitos homens de Deus que me ajudaram no passado. Eu estou falando hoje sobre pastores, já disse no início. Tive muitos homens, mulheres de Deus também que me ajudaram. Pessoas que me abençoaram, me ensinando coisas no ministério pastoral. Pessoas que me ofertaram dinheiro para me ajudar a sustentar nos estudos. Teve gente que me abençoou de diferentes maneiras, mas acima de tudo, a maior bênção que eu recebi de pastores foi o exemplo deles para mim. Porque se alguém só te dá um dinheiro, o dinheiro amanhã termina. Ou se é muito dinheiro, no ano que vem termina. Mas quando alguém te deixa marcas do exemplo, isso não termina nunca mais na sua vida. Se você lembra, eu tenho lembrança de pastores, homens de Deus, que deixaram marcas na minha vida. E ao longo dos anos, eu acho que eu tenho também deixado marcas em muitos irmãos. Em vocês. Nem poderia ser diferente. Ah, o pastor Paulo não nos influencia em nada. Então eu tenho que pedir demissão. Se eu não conseguir influenciar vocês em nada, pela palavra de Deus, é óbvio. Graças a Deus, você deve ter também, às vezes, outras referências. Você tem irmãos mais velhos que eu aqui, que tiveram outros pastores no passado que foram referência para vocês. Estou olhando para alguns aqui, tiveram ou não tiveram? Homens de Deus. Homens que gemiam diante de Deus em favor da alma de vocês, que vocês se converteram alguns aqui há 20, 30 anos atrás, pelo ministério de homens de Deus que passaram aqui em Canoas, por exemplo. Vocês sabem quem eu estou citando, né? E eu quero então honrar esse irmão já falecido, mas diante de Deus foi o pastor Reinoldo, um homem de Deus que gemeu por muita gente aqui em Canoas, né? Um homem de Deus pelo qual muitos de vocês se converteram, não foi? Que muito aconselhou, muito orou, sei de irmãos que estão aqui, receberam cura de câncer através da oração dele. Então pessoas assim, ainda que falecidas, nós temos que honrar a memória delas. Temos que honrar a irmã, sei que ele orou muito pela irmã Renê também, acompanhou, um homem que me abençoou, tive pouco contato ao longo dos anos com ele, mas o pouco que tive me abençoou tremendamente. Parte de vocês são herança do ministério dele. Ele já foi, mas vocês estão aqui. Eu quero honrar isso. Honrar o crédito que vocês deram a homens de Deus. E pela graça de Deus, eu sei que foi o pastor Reinaldo que teve uma influência muito grande para eu estar aqui. Alguns de vocês são testemunhas disso também. Alguns de vocês estavam lá no... quantos? Quase 20 anos atrás, foi isso? Estavam lá também dizendo, vamos chamar esse pastor ainda jovem, vindo do meio do mato da Amazônia, e cheguei aqui. Eu, uma mulher, um filho de 1 ano e 1 violão. Era tudo que nós tínhamos. O violão já foi há muito tempo. Graças a Deus, a mulher e o filho continuam. E mais 2 filhos ainda, né? E mais 2 filhos. Eu quero hoje à noite, mas honrar o pastor Everton, um companheiro... Como diz o apóstolo Paulo, companheiro de jugo, como se fosse 2 bois puxando uma carreta. Grande homem de Deus, acho que vocês nem conhecem ele tanto. Ele vem aqui mais eventualmente, ele é o pastor lá de Nova Santa Rita. Obediente a Deus, assim, ao extremo, né? Eu posso dizer de ter sido, nós nunca brigamos, viu? Estamos juntos há muitos anos trabalhando, nunca tivemos um desentendimento. Está aqui quem mais? Deixa eu ver, para não agora, citei um nominalmente. Mas, ou, ao citar o mais velho, todos se citam. Ah, o pastor Vini, né? O pastor Vini é praticamente um filho nosso. Criado aqui no bairro Niterói, né? Muitos de vocês viram o Vini se criar. E Deus foi levantando ele. Há uns anos atrás, o Vini teve que fazer uma decisão. Quando... deu uma situação difícil na igreja e alguns jovens fizeram uma caminhada diferente, seguindo também uma pessoa que os liderava, e o Vini fez uma escolha de ficar no nosso ministério. Resultado, está conosco até hoje, e se Deus permitir, vai ser até quando Deus quiser. É assim. Amém? Mas eu disse para ele que eu vou pregar aqui nesse púlpito, não sei se vai ser só nesse, acho que até os 90. Depois ele assume. Aí eu não sei se ele vai dar amém ainda, né? Mas Deus tem sido muito generoso conosco. Deixa eu ver, se agora citei já 2 por nome, tem mais alguém aí que eu não estou vendo? O Guilherme também tem sido para nós um filho. Está terminando os estudos dele. Eu queria honrar ele também. Tem ouvido o que eu digo. Tem ouvido. E essa para mim é uma das maiores virtudes. Quando uma pessoa tem ouvidos. Quando ela ouve o conselho. Às vezes o conselho é uma palavra agradável. Às vezes o conselho é uma palavra mais dura. E assim, ainda assim continua ouvindo. Não está o Fábio aí hoje à noite? Está pastoreando lá no sertão, né? E o pastor Marcel, que está recentemente conosco, em fase aí de um estágio. O Marcel, ele tem descendência japonesa. É um dos homens mais fiéis que eu já vi na minha vida. Em fidelidade. Uma vez ele ia no casamento de um amigo. E me perguntou assim, pastor, o amigo era de outra igreja. Eu posso ir noutra igreja? Ainda que é um casamento de um amigo. Não precisaria, você nem pedir. Mas acho que aí tem um pouco de um traço oriental, né? Eu fico honrado com ter esses moços do meu lado. Moços como eu. Opa! Mas vamos abrir a Escritura Sagrada, irmãos. Né? Lá em Ezequiel, capítulo 34... Capítulo 34 de Ezequiel fala de pastores. Fala de pastores. E como hoje, 10 de junho, é o dia do pastor. Eu quero pregar uma palavra que traz temor para o meu próprio coração. Ezequiel, depois ali de Isaías, Jeremias, vai indo um pouquinho adiante, você acha Ezequiel. No capítulo 34, diz assim, no versículo 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado gordo, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e que se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles exigirei as minhas ovelhas. Porém, fim ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, Deus, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Verso 14: apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Dar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Verso 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei os ossos dela, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outros, ó ovelhas, agora uma palavra para as ovelhas. Ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Verso 23: levantarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Amém, irmãos? Primeiramente, aqui não está, essa é uma linguagem figurada, não está se falando de pastores de igreja ali, está se falando de governantes. Os reis de Israel, nos dias do Ezequiel, eles estavam explorando as pessoas, estavam tirando tudo delas. Isso não é novo, né? É antigo. Eles que deviam dar direção espiritual, deviam dar cuidado, deviam dar proteção, diz ali que estavam degolando as ovelhas, arrancando a lã, comendo a gordura. Isso é um simbolismo para tirar, para explicar. Estão extraindo tudo, em vez de cuidar, em vez de dar. Se você quer que as pessoas te amem, eu quero te dar uma receita hoje à noite. Ame as pessoas. Não pense em tirar. Pense em dar. Quando você dá, as pessoas sabem que você as ama. Não é o dar para comprar as pessoas, não. É um dar de amor, sem esperar retorno algum. As pessoas te amarão. Esses reis de Israel, eles só tiravam, só tiravam, só tiravam. E Deus levantou Ezequiel e disse: vocês deviam ser como pastores que cuidam de ovelhas. Mas ai de vós, pastores, que cuidam de si mesmo. Vamos trazer isso para o campo de igreja agora. Ai daqueles que exploram as pessoas. E eu não estou falando de nenhuma novidade para vocês. Está sendo gravado e vai para a internet isso aí. Eu não estou falando de nenhuma novidade. Ai daqueles que abusam da fé das pessoas. Porque as pessoas têm, ainda que nem convertidas algumas delas, elas têm algum temor a Deus. Elas têm respeito a Deus, ainda que pouco, mas têm. E de repente vem alguém e faz uma pressão psicológica e vai tirando tudo delas. Ai desses, sejam indivíduos ou sejam denominações inteiras, ai desses. A escritura é bem clara. A obra de Deus precisa, sim. Se vocês dizem, a obra de Deus precisa de dinheiro, precisa. E muito dinheiro. Vou dizer a vocês, obrigado meu filho. Esse é meu filho de sangue também. E é filho na fé. Ai desse, a obra de Deus precisa de dinheiro. Eu disse um dia, tomara Deus torne todos vocês muito prósperos, muito, mas não para gastarem consigo mesmo, pode usufruir parcialmente sim, mas para serem generosos na obra de Deus, generosos, porque quando mais a gente tem abençoado a obra de Deus, a gente vê que mais Deus nos abençoa. As pessoas não devem vir à igreja apenas para resolverem os seus problemas. Elas devem vir para conhecer Deus e para se envolver com a obra de Deus e se envolver com pessoas e abençoar pessoas e pastorear pessoas. Quando você cuida um pequeno grupo, seja uma célula, um grupo caseiro, seja a sua família, você é um pastor lá dentro. Pai, Deus deu essa tarefa para ti dentro de casa. Na tua ausência ou impossibilidade, em alguns momentos, mãe, mas a primeira tarefa é do pai. Você pode, mas pastor, então eu não tive um pastor dentro da minha casa. Talvez não, talvez não, talvez o exemplo, a referência não é a melhor, é possível que seja assim. Mas eu vou dizer, tem tanta coisa às vezes feia, escandalosa, rolando no meio geral aí. Mas eu agradeço a Deus, eu não vou falar dos maus, eu quero falar dos bons, das referências boas. Nós temos homens de Deus, em muitos lugares tem homem de Deus que está no cenário nacional, amém. Tem homem de Deus que está na igrejinha lá do bairro, bem longe do centro, e é homem de Deus, é mulher de Deus que está lá. Tem gente que está aqui na capital, tem gente que está lá na cidadezinha, onde tem menos de 1% de evangélico, e está lá ele servindo a Deus. Você sabe que nós temos muitas cidades no Rio Grande do Sul com menos de 1% de evangélico. É aterrador esta notícia. Onde predomina a incredulidade ou as superstições, lá tem homem de Deus. Eu conheci quando era criança, eu conheci homens de Deus pela televisão. Muitos de vocês conheceram na década de 70, conheceram homens de Deus pela televisão. Fomos abençoados com as suas palavras. Nós estávamos começando a conhecer as coisas do Senhor e já tinha tele-evangelistas. Fomos abençoados. Até hoje tem pastores abençoando na televisão, no rádio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nunca abandone o seu discernimento. Vocês entenderam o que eu quero dizer? O discernimento é uma obra do Espírito Santo na tua vida. Não jogue fora isso. Saber separar entre o falso e o verdadeiro. Saber separar entre o impuro e o puro. Entre o santo e o profano. Você sempre terá que saber fazer essa separação. E se às vezes é meio difícil, tem situações difíceis de detectar. Pede para irmãos mais velhos te ajudarem em oração e em aconselhamento. Mas aqui estavam esses homens, arrancando tudo das ovelhas. O Moisés é chamado na Bíblia de pastor também, Moisés da Bíblia. Ele pastoreou talvez 5, 6 milhões de pessoas pelo deserto. Davi foi pastor nos dois sentidos, e Moisés também. Ambos, quando foram chamados por Deus, eles estavam cuidando do rebanho. Um cuidava do rebanho do sogro, Moisés, e o Davi cuidava do rebanho do próprio pai. Quando Deus lhes chamou. Quem é fiel nas atividades naturais, parece que Deus gosta de chamar para essas atividades sobrenaturais. Os dois exemplos, Moisés e Davi. Esses homens se entregaram. Por que que Davi era tão amado? O homem talvez foi mais amado pelo povo. Acho que foi o melhor rei. Foi. Ele não arrancava a pele das ovelhas. Ele expôs a vida dele a perigos. Enfrentou leões e ursos até por ovelhinhas. Que, é menos uma, mais uma. Não há... Ele enfrentou perigos. Esse homem tinha um coração de pastor. Você sabe quando você tem coração de pastor é quando você vê alguém sofrendo. E você não consegue ficar parado. Você vai fazer alguma coisa por essa pessoa, pelo menos você vai orar. Às vezes eu vejo notícia na televisão, abro jornais, pessoas que eu nunca vi e nunca mais verei. E ali fala de uma catástrofe que elas passaram, uma desgraça. Eu oro por elas. Deus, eu nunca vi essas pessoas, mas elas são conhecidas pelo Senhor. Sabe que você pode ler o jornal para depois orar? Em vez de ler só para se informar, você pode ler o jornal para depois ir para a presença de Deus. Tinha um teólogo famoso lá na Europa, e ele dizia que o cristão é bom ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Tu tem que saber o que está passando no mundo para tu ter o seu intercessor. Se é só ser consumidor de Bíblia ou de jornal, se é só consumir, ler por ler, aí não adianta fazer isso. Mas ler a Bíblia para conhecer Deus. Ler um jornal, saber o que está acontecendo no mundo para interceder e evangelizar e trabalhar para Deus, isso é bênção. Gente, está aqui esses pastores e Deus traz uma palavra através de Ezequiel muito dura para eles. Eles tinham três acusações contra eles, que eles apacentam a si mesmos, eles comem a gordura e não cuidam das ovelhas. Eu quero dizer aqui com todas as letras, é pecado e não fica sem juízo de Deus aqueles que exploram as pessoas. Não vai ficar sem o juízo de Deus quem explora as pessoas, a boa fé. A Bíblia nos compara a ovelhas. Ovelha é um bichinho ingênuo. É um animal que não vê o perigo. O lobo está chegando e ela não percebe. Por isso que ovelha precisa de pastor. O povo de Deus é um povo crente, acredita em quase tudo. Se disser, olha, tem um homem apareceu ali fazendo um milagre e fala em Jesus. Muitas vezes não se analisa quem é o homem, de onde veio, qual a referência. Corre as ovelhinhas tudo para lá. Irmão, se você vai num lugar, eu quero te pedir. Se você não sabe, você não tem referência suficiente, busque referência. Quem é o pregador? Quem é o pastor? Quem é o evangelista? Quem é o profeta? Quem é o mestre? Outro dia vi na televisão um homem falando uma bobagem tremenda. Fiquei escutando um pouquinho, porque de repente muitos de vocês estão com a TV ligada também e escutam um negócio desse. Não sei nem o nome da pessoa, mas estava falando uma bobagem bíblica horrível. Posso dizer a bobagem como que negando a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa era a bobagem. De repente tem uma ovelhinha ingênua lá e diz, é mesmo, esse homem tem razão. Pergunta para o teu pastor se esse homem tem razão. Se você não conseguiu ter o entendimento adequado, ou se você foi para a dúvida, porque sabe como é que o diabo trabalha? É lançando a dúvida. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz, Adão e Eva estavam lá no paraíso e apenas lhe foi vetado uma árvore, não tocar numa árvore lá, no fruto de uma árvore. Não diz que árvore era, nem que fruto era. E aí chega a serpente e diz, ah, mas é assim que Deus disse? Lança a dúvida. Se você ouve uma coisa estranha e vem a dúvida, pode ser um sinal que isso não é de Deus. Pode ser. Claro, a mim, irmãos, eu sei que cabe. A mim cabe conhecer a Escritura. Me entendo quando eu vou dizer isso. A mim cabe entender e conhecer a Escritura mais que vocês. Eu tenho mais tempo para isso. Se dá para dizer de uma maneira humana, eu sou pago para isso. Eu exijo de mim o conhecimento da Escritura e não paro nunca de estudar e ler a Bíblia. E isso nossos pastores estão sempre fazendo. É uma exigência nossa. Porque conforme você vai conhecendo a Bíblia, você vai conhecendo mais as coisas de Deus. Mais. Eu só quero te pedir uma coisa. Se um dia pode dizer, pastor, eu não concordo mais com o ministério aqui do mover. Amém. Pode ser, pastor, eu tenho uma visão um pouco diferente. Amém, vai na bênção. Eu só quero pedir que se um dia alguém chegar a esse ponto, não vá com as garras de algum lobo que vai destruir a tua alma. Se for, vá para alguém que saiba te cuidar melhor do que eu ou que os nossos pastores, porque creio que existe sim. Mas enquanto Deus está te pastoreando, enquanto através do nosso ministério você tem sido abençoado com a verdade, além de continuar conosco, traga mais gente. Traga. Aqui nunca se arrancou pele de ovelha. Vamos gravar na internet? Aqui nunca se arrancou pele de ovelha. Não se arrancou, não. Aqui nunca se degolou ninguém. No sentido de matar alguém espiritualmente. Não se matou ninguém. Pode acontecer de irmãos ter outras concepções, isso sim, mas aí são preferências. São perfil de igreja A, perfil de igreja B, amém. Mas dizer que nós fizemos um mal, que nós destruímos a alma de alguém, não creio haver esse testemunho no nosso meio, não creio mesmo. Isaías já dizia que esses maus pastores são cães gulosos. Isaías 56:11. Sabe um cachorro faminto? Era essa gente que Ezequiel também estava falando. E Jeremias disse, ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas. Sabe o que Deus teve que fazer? Destruiu tudo lá. Destruiu tudo, destruiu Jerusalém. acabou com a cidade, acabou com o culto, veio aquele poderoso Nabucodonosor lá da Babilônia, e ele veio e acabou com tudo, terminou o culto, incendiou a cidade, roubou o ouro todo, os profetas, pastores, sacerdotes, acabou tudo. Para que ter? Se são um bando de ladrões. Nos dias de Jesus, o que, que ele disse? Vocês transformaram a casa do meu pai em quê? Em covil, numa cova, num buraco de assaltante. Sempre teve gente que tirou vantagem em cima da fé dos outros. E eu vou te dizer uma coisa, sempre haverá. Mas cabe a você discernir. Cabe a você saber, aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Sempre houve na história. Sejam religiões malignas, ou sejam até, às vezes, segmentos cristãos, que tiraram vantagem das pessoas. Na Idade Média, lá pelo ano 1400, depois 1500, 1500 e pouco, se vendia, no mundo antigo, especialmente lá na Europa, se vendia pedaços da cruz de Cristo. Que ladroeira maior do que essa? Quem é que tem pedaço da cruz de Cristo? Se vendia lugar no céu. Isso aí não é pastor. Se vendia títulos de bispo, de cardeal, de todos esses títulos religiosos. Se vendia, a criança nem era nascida, o pai já podia comprar. Se vendia tudo. E hoje ainda se vende muita coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje ainda se vende muita coisa. Mas o que nós recebemos de Deus, não é por dinheiro nenhum, meus irmãos. Você não precisa pagar nada para ninguém. Mas pastor, e a oferta que você dá aqui, sabe para que é? Para nós investir de novo. Para manter também aqueles que vivem do ministério, sim. Mas é uma coisa super transparente que essa igreja tem, como poucas, mas pouquíssimas mesmo, que eu conheço, no Brasil inteiro. Pouquíssimas, esse é um testemunho que eu posso dar para vocês. E os irmãos mais velhos aqui sabem como essa igreja trabalha, finanças. Isso é um testemunho, que ninguém vai nos tirar esse testemunho. Amém, irmãos? Amém? Pois o Senhor teve que dizer, ali no versículo 11, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Já que não tinha pastor, já que está só um bando de assaltantes, matando as ovelhas, não estava nem aí para o ministério, estava só para o seu bem pessoal, já que não tem, Deus disse, eu mesmo vou ser o pastor. Deus tem um coração de pastor. Deus é pastor. Deus não aguenta ver a pessoa, por mais problema que ela fez, causou, problemática que ela seja, Deus sempre vai atrás de novo. Deus corre atrás de você, você sabia? Correu quando você não o conhecia, de repente quando você até o ignorava ou odiava, Deus estava correndo atrás de ti. Às vezes as pessoas dizem, pastor, larga de mão tal pessoa, não tem mais jeito. Às vezes dá vontade de largar de mão. Mas aí o Espírito do Senhor continua, pelo menos intercedendo, que o Espírito Santo vai trabalhando naquela pessoa e daqui a um tempo ela se converte, ela volta. Não é à toa que Jesus convidou para ser apóstolo. Mais da metade deles, dos 12, eram pescadores. Por que será? Quem aqui gosta de pescar, hein, irmãos? Quem gosta? Acho que é mais a maioria dos homens, né? Eu gosto, quer me convidar? Eu quase não tenho tempo para pescar, mas gosto mesmo. Às vezes eu levava meus filhos, eles não vão mais comigo. desistiram. Mas eles eram bem menores. Vamos fazer um piquenique, vamos. Pegava a família, numa segunda-feira íamos num pesque-paque. Passava a tarde lá eu com a linhazinha na mão, só esperando. E eles queriam logo, queriam pescar lambari, tem que ser um atrás do outro, né? Criança, eram crianças. Vambora, pai, nós não aguentamos mais isso aqui. Calma, daqui um pouquinho vai dar um. E passava mais meia hora e nada. Já tinham comido todas as bolachas, todos os refri, tomado toda a garrafa de chimarrão, já tinha tudo. Espere, daqui um pouquinho vai dar. A esperança do pescador, daqui um pouquinho, espera aí. E ficava, e às vezes passava a tarde toda e nada, nada. Eu descobria que as crianças tinham razão. Ia decepcionado para casa. Sabe o que dava vontade? No dia seguinte, voltar lá no pesque-pague, no mesmo lugar, e ficar esperando de novo. Pastor e pescador é assim, vai, amanhã vai dar. Aí eles ainda dizem assim, um dia da caça, um dia do caçador, um dia do peixe, outro do pescador. Sempre tem esperança. Pastor é assim, pescador é assim. Se você é assim, você tem um coração de pastor. Seja você homem ou mulher, que Deus vai fazer alguma coisa, daqui um pouquinho, no próximo momento, alguma coisa vai se dar. Pois Deus disse, eu vou assumir isso. E Deus disse que Ele ia apacentar e colocar em bons pastos. Ele ia buscar a ovelha perdida. Ele ia buscar a desgarrada, a quebrada, os ossos quebrados. Ele ia fazer um curativo para ligar os ossos. Mas a gorda, destruirei. O que Deus quer dizer com isso? Estava falando de reis. E a gente está trazendo também para o campo pastoral. Mas o início de tudo era de governantes. O povo se ralando. Governantes no luxo, na comilança. Estava tudo barrigudo. Deus disse, eu vou destruir vocês. É Deus falando. E aí Deus deu uma palavrinha para as ovelhas. No verso 17, diz ali, quanto a vós outros, ó ovelhas, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Irmãos, há pouco Deus não disse que era pastor, lá no verso 11? E agora, se ele vai julgar, o que ele é agora? Juiz. Ah, Deus é bom, Deus vai de novo investir em mim, Deus, eu faço o que eu fizer, e Deus é como esse pescador que o pastor disse, ah, vai, daqui um pouco vai, no ano que vem vai. Calma, olha como a escritura traz sabedoria. Deus é juiz também. Ah, eu sou uma ovelha aqui do mover, e tem umas ovelhas dedicadas, e tem outras ovelhas que não são dedicadas, não estão muito aí. Deus sabe quem é e quem não é. Ele sabe a diferença entre ovelha e ovelha. Ele sabe entre bode e carneiro. Ele sabe. Pode ser que nós não saibamos, ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus também é juiz. E por último, irmãos, rapidinho, lá no verso 23, ele diz, eu vou levantar um pastor para elas, para as minhas ovelhas, e ele as apacentará, o meu servo Davi é que as apacentará, e lhe servirá de pastor. Davi já tinha morrido, nesses dias aqui, há mais de 400 anos, Davi já tinha morrido quando Ezequiel falou. Como é que Davi vai apacentar? A Bíblia diz que Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Então, quer dizer que Deus vai levantar um homem maior que Davi, mas que terá tipo o título daquele grande pastor que foi Davi. Quem é esse que Deus vai levantar? Isso aqui é uma profecia. Jesus. E aí você entende quando lá no João capítulo 10, versículo 11 em diante, o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Jesus poderia dizer: eu sou aquele de quem Ezequiel profetizou. Ele poderia assim dizer. Você pode ter pastor aqui na terra, e deve ter, a Bíblia ensina isso. Mas o pastor da terra é um homem limitado, sujeito aos mesmos sentimentos, mesmas lutas que todos os seres humanos. Você tem que ter uma referência na terra, sim. Mas há uma referência maior e perfeita, que é o bom pastor. E como diz em Hebreus, e também diz em 1 Pedro, o supremo pastor. Se você não tivesse ninguém em quem olhar, se todos os pastores da terra se corromperem, agora falando de pastor de igreja mesmo, se todos se desviarem, se todos só querem a pele das ovelhas, se ainda que isso viesse a acontecer, você não poderia dizer: Deus, estou largando a fé porque todos os homens de Deus me frustraram. Você não poderia dizer isso, porque tem esse pastor, Jesus. Se eu estou indo para o inferno porque um pastor tropeçou e me escandalizou e eu abandonei tudo, você nunca poderá dizer isso, porque tem uma referência maior que todos os humanos. Ainda que precisamos de referências humanas, precisamos. Crianças precisam de pai e mãe como referência. Jovens precisam de pai e mãe como referência. E até nós adultos, como é bom ter um pai mais velho, uma mãe mais velha, que já passou o caminho que nós estamos passando e às vezes não sabemos bem o que eles fazer. E eles dizem que um filho de 30 anos, de 40 anos, de repente o pai de 60, 70 pode dizer: filho, faz assim, que assim dá certo. Eu já passei por esse caminho. Me segue, meu filho. Isso dá certo. É bom não ter uma referência dessas? É. E nós, na casa de Deus, irmãos, queremos sim ser referência. Se um dos nossos pastores não puder mais ser uma referência e um exemplo, então não pode ser mais pastor conosco também. Nossa igreja pensa assim, só para você saber. Eu penso assim. Nossa diretoria pensa assim, o conselho pensa assim. Se um dos pastores, se um líder de, por exemplo, de grupos, de células, de ministérios, não puder ser mais referência, então não pode estar naquele lugar. Dá lugar para quem seja uma referência. Eu sei, irmãos, o alto preço de dizer isso aqui. O quanto custa, e o quanto muitos não podem dizer o que eu estou dizendo aqui. Eu sei que tem pastor que não pode dizer isso, porque não são referência. Os visitantes, não se escandalizem, por favor. O meu compromisso é com a verdade, é com aquele que disse: eu sou a verdade. E se ele é a verdade, não tem outro compromisso que nós com mentira, com engano, com nada disso. No dia do pastor, eu tenho que pregar para nós pastores e pregar para vocês, irmãos, se podemos carinhosamente chamá-los de ovelhas. Nós não somos donos do rebanho. Você viu quantas vezes o Senhor disse aqui em Ezequiel 34? As minhas ovelhas, Deus dizia. Eu não sou dono de ninguém de vocês, irmãos. O Senhor de vocês é o mesmo Senhor meu, Jesus. É o mesmo Senhor meu. Eu sei da minha responsabilidade de orientá-los, de cuidá-los espiritualmente. Sei. Isso pesa sobre mim e com alegria. E sei que pesa sobre os pastores, também pesa sobre líderes de ministérios e trabalhos de grupos. Eu sei disso. mas é tão bom. É tão bom fazer a obra de Deus. Se eu tivesse de novo 17 anos, quando eu me converti, Deus me chamou para o ministério. Se eu tivesse de novo 17 anos, eu começaria tudo de novo. Só queria ter 17 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Mas isso não é possível, ninguém de 17 tem cabeça de 46. É ou não é? Se eu não gostaria, você que está mais velho agora aí na faixa dos 40, 40 e poucos, 50, 50 e poucos, você não gostaria de ter de repente 20 anos com a tua cabeça de hoje, com a tua maturidade de hoje? Ah, seria tão bom! Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas de Deus que a gente só vai aprendendo ao longo dos anos que anda com Deus. Na sua profissão não é diferente. Vocês gostariam de ter a cabeça de hoje? Lá no passado. Na profissão a gente vai aprendendo também. Isso é maturidade que vai vindo ao longo dos tempos. Isso vale para a criação de filhos, vale para o casal, relacionamento, vale para tudo. Pois suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Jesus um dia disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. O perdido. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pode ser que alguns de vocês, irmãos, tem muita gente também visitando a nossa igreja, conhecendo a nossa igreja. Pode ser que alguém de vocês tenha sido machucado. Até por um pastor. Por nós. Por mim. Nesse dia do pastor eu quero te pedir, de coração, se nós te machucamos, ou ficamos até devendo alguma coisa da nossa responsabilidade, primeiro nos perdoa. E depois, fale para nós, para ver se nós conseguimos corrigir isso e melhorar. Pode falar para nós. Nós não somos inacessíveis. Aliás, estamos sempre no meio de vocês aqui. Um pouco eu já desço aqui para baixo e já estamos todos juntos. Eu sei que nós não conseguimos suprir todas as necessidades, sei. Por isso que eu peço, no dia do pastor eu faço autocrítica. Eu olho para dentro de mim, vejo eventualmente, vejo meus defeitos, às vezes irmãos me mostram. Nem sempre isso é fácil, né? Quando alguém nos mostra, muitas vezes eles têm razão. Outras vezes não têm razão, mas aí a gente vai conversando uns com os outros. E quando nós, pastores, não conseguimos suprir tudo o que tu espera, toda a tua expectativa, vai buscar sempre, aí sim, sempre, em Jesus. Tem coisas que eu posso te ajudar, tem outras que eu não vou conseguir te ajudar nunca. Como assim, pastor? Isso é que nem um casal. Tem coisas, por melhor marido que você seja, você nunca vai suprir para sua esposa. Tem coisas, por melhor esposa que você seja, nunca vai suprir o seu marido. Essas coisas são as espirituais. Eu posso te orientar, mas suprir eu não posso. Isso cabe a Jesus. Não adianta tu procurar coisa em mim que só Jesus pode dar. Isso não é sair da minha responsabilidade. Tem coisa que é só o Senhor. Eu posso em nome do Senhor te ensinar, mas o preenchimento, a salvação, a alegria, tudo aquilo que o Senhor traz, isso é exclusivamente dádiva dEle para ti, como é para mim. Obrigado também por vocês que têm sido, nas linhas gerais, um bom rebanho de tocar. Entenderam nas linhas gerais? É assim mesmo. Isso é que nem nossa casa, não é tudo perfeito. Não adianta a gente querer dar um quadro, essa igreja aqui é perfeita. Não é. Se fosse perfeita, eu não podia estar nela. E você? Também não podia estar nela, né? Essa é a igreja que vai morar no céu, a perfeita vai morar no céu. Estamos lutando, estamos crescendo, estamos se esforçando cada vez mais junto com o poder de Deus para a gente ser cada vez mais perfeito. E eu quero te convidar, continua conosco. Vamos crescendo juntos, conhecendo o Senhor, servindo as pessoas, amando. E você vai ver que é muito bom estar debaixo da mão do bom pastor. Não tem nada melhor que pertencer a Jesus. Quem tem experimentado isso sabe, né? Seja em tempos tranquilos, seja em tempos de tremendas lutas, não tem nada melhor que estar debaixo de Jesus. Bom, pastor Paulo, feliz dia do pastor. Pastor Everton, pastor Vini, pastor Guilherme, quem é o pastor Marcel? A vocês que são pais dentro de casa, feliz dia do pastor. Vou dar um feliz dia para vocês. Você que é uma pastora dentro de casa, ou num grupo caseiro, do Marcelo, e pastor lá, feliz dia do pastor. Então, muita gente se sinta hoje parabenizada, mas é uma responsabilidade que Deus tem dado a ti. Cuida dela. Cuida dela. Amém?